Eu gosto de você, eu penso em você, eu só respiro você. Eu tento te esquecer e te deixar pra lá, mas não consigo, não dá. Sonhos perdidos que não saem do meu coração. Aqui vem, mesmo que eu diga não. Sem sono, sem ter você pra mim, eu fico meio assim, feito um cãozinho sem dono. Sonhos perdidos que não saem do meu coração. É que vem, mesmo que eu diga não. Mas já me perdoei, é por amor.